da manhã. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Deus avisa antes. Estamos sempre repetindo isso aqui. É a palavra do profeta Amós, no seu livro, capítulo 3, versículo 7, do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Diz Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bem, nós já falamos aqui a respeito dessa visão majestática do Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. O bronze polido dá a ideia logo de segurança, de limpeza e de brilho. Fica bonito. Jesus não tem os pés da estátua do sonho de Nabucodonosor, parte de ferro, parte de barro. Então não adianta. Cairia uma pedra que não foi cortada por mão humana de montanha alguma para derrubar o Cristo de Deus. Derruba todas as estátuas que representem o poder humano. Essas caem. Pode ser império político, pode ser império econômico, império de beleza. Qualquer império há de se desfazer diante da pedra que rola do alto de uma montanha, sem ser cortada por mão humana, e bate nos pés da estátua tipo Nabucodonosor no seu sonho, e se desfaz. Já Jesus não, Filho de Deus, pés semelhantes ao bronze polido, e mais, tem os olhos como chama de fogo. O que é que o irmão Zarur dizia a respeito da vontade dele relativamente aos legionários no caráter, na hora do julgamento final? Que pudessem olhar os olhos de Jesus frente a frente. Vejam que são olhos de fogo, mas só se tornarão cegos os olhos que se tornarem antes criminosos, a olhar o que não devem, quer dizer, a seguir caminhos tortos. Mas o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, diz à igreja em Tiatira, versículo 19, capítulo 2, é para quem está chegando agora na audição desta rede da boa vontade, com o Apocalipse para os simples. Conheço as tuas obras. Quer dizer, podes ficar tranquilo, conheço as tuas obras. O que fazes de bem, mas também o que fazes de mal. Aí não podes ficar tranquilo. Aí tens que te corrigir, ou não podes ficar tranquila, minha irmã. Tens que te corrigir. Não podes ficar tranquilo, meu irmão. Tens que te corrigir. O que tiveres errado. E o tempo está curto, hein? Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Quer dizer, Jesus primeiro aqui mostra o lado bom, mostra a parte de Deus, para em seguida dizer: mas tu tens que corrigir algumas coisas, e algumas muito sérias. Conheço até as tuas últimas obras, são maiores que as anteriores. Nós podíamos dizer assim em linguagem popular: não adianta deitar na sopa. A fome é grande no mundo da palavra de Deus. Então tem que fazer sopa toda hora para alimentar os espíritos famintos. E também fazer papinha de criança, para dar para a pessoa adulta. Porque a pessoa adulta, homem e mulher, que tem mentalidade de gente de 15 anos. E haja assim, até a morte. Então temos que dar papinha, como falava o apóstolo Paulo, comida sólida só para aqueles que forem humildes diante de Deus e diante dos seus irmãos e possam admitir com a passagem do tempo o alimento mais sólido. E vejam vocês que o alimento mais sólido está sendo dado aos simples no Apocalipse. Agora vem a chamada de atenção no versículo 20. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostrarei de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. E matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Quer dizer, não adianta. Cada um vai receber conforme o bem ou o mal que houver realizado. Então não se pode pôr culpa em ninguém, que Jesus não é patife. Nós vamos receber segundo as nossas obras. Isto é cansativamente proclamado no Evangelho e no Apocalipse. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Se estiverem na faixa do Cristo, não tem que se preocupar, tem que levar a sua tarefa até o fim. Alguns dizem karma, mas falar em karma hoje dá a impressão que é só coisa ruim. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Tem gente que não sabe nem conservar o que recebeu de Jesus. E quer mais. Mas não me adianta ir muito à frente se não explicar primeiro quem foi Jezabel. Jezabel. Aqui é um trabalho de pesquisa. Alguns estudiosos julgam que o nome fenício original significava Baal é exaltado, ou Baal é um marido, tendo sido deliberadamente alterado para uma forma menos ofensiva aos hebreus, que significa não exaltado ou sem ter marido. Jezabel foi esposa de Ahab, rei de Israel, na metade final do século X, antes da primeira vinda de Jesus. Tratava-se de uma rainha dominadora, ególatra, que resultou ser forte defensora do baalismo, quer dizer, a adoração a Baal, ou Moloque. Em alguns lugares, o culto a Baal significava jogar no seu bojo ardente, Moloque, crianças vivas, que derretiam lá dentro daquela coisa de fogo, que a barriga ficava toda quente assim, ficava quase que derretendo. Tratava-se de uma rainha dominadora, ególatra, quer dizer, centrada em si mesma, que resultou ser forte defensora do baalismo, a expensas da adoração de Jeová. Quer dizer, queria pegar o culto a Jeová e e aproveitar aquele pessoal que gritava do Deus Único e jogar baú em cima deles, ainda usar o dinheiro da corte e tudo para levar a sua prostituição, seu adultério, o seu roubo, a sua idolatria à frente. Nisto, ela era parecida com seu pai, Etbaal, rei de Sidom, que era evidentemente o identificado pelo antigo historiador Menandro, segundo a obra Eges Epion, contra Apião, livro 1, parte 18, de Josefo, Flávio Josefo, aquele famoso historiador judeu, que conta o cerco de Jerusalém por Tito, a destruição de Jerusalém. Era apresentado Etbaal como sendo um sacerdote de Astarteia, Astorete, que subiu ao trono por assassinar seu próprio rei. Gente boa, hein? Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos 30 e 31. É bem provável que o casamento de Arabe, o rei Arabe, com esta princesa pagã, Jezabel, tenha tido motivos políticos, sem consideração pelas desastrosas consequências religiosas para o povo. E depois de ele ter feito tal aliança, o próximo passo lógico a ser dado para agradar sua esposa, devotada à adoração de Baal, era construir um templo e um altar para Baal, erguer um poste sagrado fálico, fálico quer dizer, na forma do membro viril do homem. O culto fálico era o culto do membro viril do homem. Erguer um poste sagrado fálico e então juntar-se a ela em tal adoração idólatra. Em tudo isto, Arabe fez mais para ofender a Deus, ao Deus único, do que todos os reis de Israel que o precederam. Quer dizer, Arabe foi o campeão do mal, hein? Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos 32 e 33. Jezabel. Não é bom parar para explicar a vocês quem é Jezabel, senão você não vai entender o que significa, não é? Jezabel, não satisfeita em conseguir que o trono real aprovasse oficialmente a adoração de Baal, empenhou-se em exterminar a adoração do Deus único daquela terra. Mas não conseguia lá que todos aprovassem o culto a Baal, então vai acabar com a adoração a Jeová, o Deus único. Mas vocês vão ver como é que ela vai acabar. E aí, seu aviso a todos os homens ou mulheres que estão nessa faixa no fim dos tempos, que vão acabar no absinto. Para isso, ordenou que todos os profetas de Jeová fossem mortos. Mas Deus avisou Elias para que escapasse, cruzando o Jordão, e Obadias, o mordomo do palácio, ocultou 100 outros profetas em cavernas. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Versículos 1 a 3, capítulo 18, versículo 4, capítulo 13. Tempos depois, Elias fugiu de novo para salvar a pele, quando Jezabel, através de um mensageiro pessoal, jurou matá-lo. Primeiro, livro de Reis, capítulo 19, versículos 1 a 4 e 14. Chegaram a existir 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste sagrado. Imagine que poste é esse. Sendo que Jezabel cuidava de todos eles e os alimentava de sua própria mesa real, às expensas do Estado. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 19. Por isso que existe uma música de carnaval que o Jorge Goulart cantava, o marido da Nora Ney. Dizia assim, Jezabel, eita mulher do diabo. Você vê que ela formou 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste sagrado. Mas apesar de seus esforços fanáticos de obliterar a adoração do Deus único, no fim das contas, todos os joelhos que não se dobravam diante de Baal e toda a boca que não o beijava, revelou Jeová. Somavam 7 mil pessoas. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 18. O modo como Jezabel tratou Nabote nos fornece outro enfoque do caráter iníquo desta mulher. Caráter esse que era extremamente egoísta, adúltero, inescrupuloso, arrogante e cruel. Quando Acabe começou a ficar mal-humorado e trombudo, porque Nabote se recusou a vender-lhe seu vinhedo hereditário, esta mulher inescrupulosa desprezou a posição de cabeça de seu marido e de modo arrogante declarou: já que Acabe não faz, eu mesma te darei, Acabe, o vinhedo de Nabote. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículos 1 a 7. Nisso ela escreveu cartas, assinou-as e selou-as em nome de Acabe, ordenando aos anciãos e aos nobres da cidade natal de Naboque que, quem não ouviu a primeira parte, vai ouvir nas muitas transmissões do programa. Mas que a Bíblia Sagrada é empolgante, é mesmo, não é? E que o Apocalipse é instigante, é? Basta ver a reação de todos vocês, com bilhetes, com cartas e tantas coisas que estão nos mostrando, pela misericórdia de Deus, que o nosso tempo não está sendo perdido, apesar dos nicolaítas e das jezabéis da vida neste final de ciclo apocalíptico.